Paulo, boa noite, tá 3858, autorização nível 370, Fortaleza. Tá 3858, informação em curso Yankee, pronto pra cópia. Pronto. Tá 3858, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, saída Momo, transição Frati, Upper Zulu 19, após confirmação rota do plano de voo. Aciona 5104, controle de Salvador 199.8. 3870, Fortaleza, bom, Frati, Upper Zulu 19. 5104, controle 198, portão 3, pushback, acionamento. Tá 3858, informe que primeira curva após decolagem é à esquerda. Coordenar a equipe de solo, chama para o táxi. Esquerda, coordenarei, chama de táxi 3858. Boa noite, Passaredo 2224, tudo bom? Passaredo 2224, livre táxi. Via táxi real para repartir antes da Juliette. Correção, trip 5206, estamos autorizados a nível de voo 190, aceito, aguarda a coordenação com o centro. Aguardo a recoordenação, se possível 130 na conta. Ciente, trip 5206. Grato. Juliette. Ingresso autorizado, esquerda, esquerda para remota 3 do parte 3, Passaredo. Foi, estou em contato, poder repetir. Repito, esquerda Juliette, esquerda parte 3, remota 3. Juliette, remota 3. Salvador? Na escuta, eu fiz aí. Trip 5206, pronto pra cópia? Sempre. Trip 5206, autorizado para Aracaju, nível de voo 130, na saída Conde, Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 0213, controle Salvador 199.8. Aracaju, 130. 5206, com cotejamento correto, reporte para posicionamento. Ciente, grato. Pode confirmar a autonomia, por favor? 5 horas, 19. Tan 3858, utilizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro 1093. 03, ajuste de ponto de espera no 096 em que confere quanto é cópia? Bono 096 autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, decola da Pistona 0 na saída Mombo Frutti, primeira curva à esquerda pela Upper Zulu 19, após conforme rota do plano de voo, aciona 5111, controle Salvador 119.8. Planejamento correto, reporte para posicionamento, gol 1096. Avião 5 autorizado, time táxi no 09B. Cinco no 01 no Recife, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 021895, altímetro no 0, no 3013, boa viagem, gol no 096. Solo Salvador, boa noite, 5591, livrou? 591, táxi autorizado. Agora em frente, esquerda Juliette, esquerda Pátio 3, remota 3. Em frente, Juliette, Pátio 3, a 5591. Chega para Salvador. Alô, Salvador, boa noite, passarei do 2228. Agora sim, alto e claro, 2228, conquista, já temos aprovado 180, só um instante para copo, por gentileza. Informação Yankee, altímetro 1013, está no pátio 3, remota do pátio 3, só um instante para copo. Passaredo, 2228, Santa Cobra. Escuta, 2228. Valdão Vitória da Conquista, 180, nível autorizado. Vitória da 10, primeira curva direita, saída arbor, após direto, Vitória da Conquista. 1198, controle, 5124, transponder. Autorizado, 180, Vitória da 10, controle direita, abre após direto, Conquista. 98 controle, 5134, 2228. Pode pôr no pressionamento, passarinho. Solo Salvador, muito bom dia, General 62. 313, levanta, desculpa. 313, vai taxa de Alfa, reportando para Juliette. Alfa, antes Juliette. 313. Tá livre após táxi. Versão Juliette, portão 1-6303. Portão 1-6303. Portão 01. Aqui, portão 01. Aguardar número 2 no setor, terá uma aeronave da parceira que vai puxar no parte 3 aqui, aguarde instante para o claro, push 2 no meio. Diga, Trip. Afirmativa, após o início do táxi da passarela, engolindo o certo tipo de solo, vai iniciar o pushback, o Trip 52 no meio. Solo passarela 2228 acionado, 5:20, 38 a bordo, alterna Salvador para o táxi. Autorizado o táxi via a parte principal Indy Alpha, do ponto de esperada 10, torre Uno 18, decimal 95. E o Kenegal no 0 no 3. 0 no 3, pode esperar 18, 9, 5. Zero, Alfa, reporte antes da Juliette. Com 98 no zero, vai manter a posição antes da Juliette. Trip 52 no meio para o táxi com 57 a bordo, 13:40 alternando o Recife. Trip 52 no meio, autorizado o táxi via parte principal Indy Alpha, no ponto esperado 10, torre 11895, Kenegal 10 no 3, boa viagem. Só poderia confirmar o seu transponder? Foi passado para jeito 0273. Aqui temos 0213. Corrigindo, 0213, é esse mesmo. Afirmativo, no ponto de espera, chame a torre. 11895, boa viagem. Ponto de espera, torre, o 52, o 96. Autorizado até o ponto de espera, confirmando? Afirmativo. Grato, boa noite. 930, após a aeronave da Trip liberar a entrada da Juliette, está autorizado ingresso da Juliette para o pátio 3, posição 9. Aeronave da Trip para a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesa para o pátio 3, posição 9. Confirme. Ativo. Alfa Azul 4298, Libra. 4298, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Azul 4298. Poderia confirmar para o 4298 qual a saída prevista para a Petrolina? Vamos, Flock. Vamos, Flock, graças. Alô Salvador, muito bom dia, Xander 63, 13, fique daí antes para a cópia Guarulhos. Desejo, André, confirme a rota? A rota é o Upper Zulu 10, do Bridge, Upper Zulu 16, 16 para PHZ. Gente, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Upper Zulu 16, Bravo Del Zulu, DCT trilha após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge. 119 decimal 8 controle e 5132 transponder. Tomando nível 360, decola da pista 10 com curva direita, da El Leda Bridge. Recebe o Upper Zulu no meio até entrar no Hotel Zulu, depois trilha e postos até Guarulhos. 5132 o transponder, 119.8 o controle, 63, 113. 113 é pós para congestionamento. Vai rebotar. Paulo Salvador, boa noite, 365393, mente da IAN. 393 agora, de volta. O 393 da Trip, tá pronto? Pronto, cópia. A 2, João Pessoa, 190 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 119 decimal 8 controle, 5135 transponder. Autorizado Salvador, João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 119.8 controle, 5135 no transponder, 5393. Reposta para congestionamento, tipo 5393. Vai, vai.